Se o presidente não me chamar, eu não vou. O meu orgulho de bom sambista apontou. Por essa escola também lutei, sim, senhor. Por isso a mim ele também deve favor. O bom sambista não joga em caro que faz. Só pede samba pra conservar sua paz. Mas quando alguém quer envenenar seu humor, o caso muda de projeção, sim, senhor. Nasci no samba, cresci ao som da bateria e meu diploma é do bom. Por isso agora, de jeito algum, vou deixar um elemento fora de tom me esnobar. Por essa escola também lutei, sim, senhor. O presidente também me deve favor. Se o presidente não me chamar, eu não vou. O meu orgulho de bom sambista apontou, apontou. Por essa escola também lutei, sim, senhor. Por isso a mim ele também deve favor. Nasci no samba, cresci ao som da bateria e meu diploma é do bom. Por isso agora, de jeito algum, vou deixar um elemento fora de tom esnobar. Por essa escola também lutei, sim, senhor. O presidente também me deve favor. Favor, favor, favor. Chama da bode. Chaba do pipa padoe, chaba da bada, uaue. Foi seu amor e o teu sorriso esmoreceu. Foi se a paz e quem ficou tão só fui eu. Que volte a tristeza morar em meus olhos. O riso não pôde ficar.